ensaio de algum filme, uma foto, uma música. Ela não existe, eu de mão dada com ela, olhar com bela. Atrai os olhares, pessoais vão pra janela, é que ela é tão melhor que aquelas outras. Pele e cabelos, minha mão desliza. Faculdade de jantares, olha, ela é tão fina. De mão dada com ela, todo mundo espia. Todo mundo grita e diz que a sorte é minha. Por que que é sorte minha? Me comprei, eu sou um objeto de diversão. Ela sente tesão, ela sente tesão. Me quer por inteiro, me dá ordem, fica de joelho. Ela diz que quer se sujar, conhecer o mundão. Diz que eu pareço um gangster, me olha como um hamster. Descendente de Ramsés, meu poder me abster. Ela sabe o tamanho do mundo e quer saber se é real o tamanho do mundo que eu tenho nas casas. E já falou pra todo mundo que eu tô desempregado, sem estudo. Mas na cama aulas, era noite de motéis e nada. Nada mal, nada mal. O terror do homem negro, a solidão da mulher negra. Manequins na vitrine, a cor não pega, que crime. Blackface, bad face, bad vibes, bad trips. Posso trocar seu cabelo, bunda fica nesse peito. Eu acabei com preconceito, fui pra cama com preto. Ele tem cara de mal, ela tem sorriso branco, ela é da cor do pecado. Que me perdoe em Santos, mas olha o tamanho da roupa, ela tava me tentando. O terror do homem negro, a solidão da mulher negra. Manequins na vitrine, a cor não pega, que crime. Blackface, bad face, bad vibes, bad trips. Posso trocar seu cabelo, bunda fica nesse peito. Eu acabei com preconceito, fui pra cama com preto. Ele tem cara de mal, ela tem sorriso branco, ela é da cor do pecado. Que me perdoe em Santos, mas olha o tamanho da roupa, ela tava me tentando. A carne mais barata do mercado é a carne negra e é servida crua. A carne mais barata do mercado é a carne negra e é servida crua. A carne mais barata do mercado é a carne negra e é servida crua. We'll be right back.